pra mim e sorriu. E naquele instante eu senti que a gente era igual, que ela nasceu pra mim, eu pra ela, eu e ela. Como foi direito, eu nem sei, mas o amor entrou em nós dois, sem perguntas, sem respostas. Ela ficou comigo e eu com ela, eu e ela, eu e ela. Mas de repente alguma coisa mudou e o sorriso alegre entristeceu. Naquele instante acabou uma história.